12, obrigado. 14299, 5 ATR da Triple Liberar, retaguarda, está autorizado para o Back Assault. Afirmativo, vai seguir o ATR aí, coordenando com a equipe de solo, 4299. Autorizado para 2012, nível 2016, vai ser posicionado no X-Ray. Pode voar, turma da presente, está com referência. 3602, vetoração voo Iduna, forma estabilizada, 3602. Vetoração voando, turma da presente. Salvador, bom dia, eu tá 3163. 3163, bom dia, contato radar na decolagem, suba para o nível 360, mantendo o perfil da saída da Lida Saras. Delta decola aos 2-1, controle 1-1, 9-8, bom dia. 63 decola aos 2-1, controle 1-1, 9-8, bom dia. 63-1-2, chame agora Centro Recife 2085, até 2645. Salvador, Tripe 5221. 5221, ali em decola 1-0, vento 040 graus, 08 nós. 5221. 2-2-2-1, Miami, o PES, DCT, ou Mike, é controle outro, 3163, pode voar direto da EL. Direto Leda, 3163. Direto Leda, 3163. Controle Salvador, voo 982. Voo 982, contato radar. Desça para o nível 050, na altura de Mário para chegada Mário, altímetro na 092. 012, 050, na altura de Mário para chegada Mário, 982. Solo 4299. Prossiga. Nado com 4 horas e 30 de autonomia, 120 agora, alternando Ribeirão Preto, pro táxi. 4299, livre até o ponto de espera da 10, na torre 1862, o altímetro é 1012, bom voo. Obrigado, liberado até o ponto de espera da 10, 1012, obrigado e até logo. Salve Salvador, bom dia, Webjet 5811, desde a informação Índia, Guarulhos 340. 8-9, só um minuto, a número 2 para a cópia. Lu, já está pronto para a cópia? Recebemos autorização do centro. Lençóis, autorizado, segue visual, decolando 997, primeira curva à direita. Inicialmente no corredor Axé, no meu país, aguardando a liberação do controle para acender para o 085. O controle opera em 1919.8, transponder 5003. Bravo Zulu, cotejamento correto, confirme o POB. Gente, agora firme a torre para ataque e decolagem, altímetro M12, bom voo. 4, controle 1, 19, direção 8, bom dia. 98, muito obrigado, tenha um bom dia, até o retorno. Salvador, bom dia, triple 5, 4, 1, 4, nível 130, informação 20. Informação Índia. Bom dia, chinês. Um minuto para cópia. Confirma. Aguarde só um instantinho para cópia. É o número 2. Ah, afirmativo. Web 5811, pronto, cópia? Tá pronto, 5811. Guarulhos, autorizado 340, via Perusco 50, decola da 10, primeira curva à direita, saída da EL, Leda, após BDEV, controle 1199.8, transponda 5120. Podcast 5811, aprovado Guarulhos, nível 340, via Perusco 50, decola da 190, com curva à direita, na da EL, após Leda, BDEV. Controle 398 e o transponder 5120 até 5811. Dinâmia 3 no 1. Opa. O objeto 5811, cotejamento correto. Chama para o Tibete, Fernando. Chama. Agora o Xané 63 no 1. Pronto, cópia? Pronto, cópia. Também Guarulhos, nível 360, via para 50, decola da 10, direita, da EOLE da BDEV, interceptério via, controle 198. 5123 para fora. Oxané 6319, autorizado 360 Guarulhos, decola da 10, curva direita, da EL, Leda, BDEV, 198 controle, 5123 no transponder. Oxané 6319. Protegimento correto, sem para perceber que é sinal, Oxané. Afirmativo. Bravo Zulu, ali em decola, vento 050 graus, 08 nós. Confirme se transporta enfermos. Ali em decola, vento 050 graus, 08 nós. 13325, alterna 251, tá 3163, obrigado, bom trabalho. Rua 982, desce para 3 mil pés, livre da restrição de altitude em TAP. Metrô 9012. 9012, desce para 3 mil, livre da restrição de altitude em etapa, voo no 982. 060 graus, 08 mais. Iniciando com a cidade de Santos. Iniciando com a cidade de Santos. Do 5414. 5414, desce para o dia 050. 5414. Bom dia, Gol 9888, informação Índia. Bom dia, Gol 9888, contato radar, desce para o dia 140, na altura de mar para a chegada a mar e desce redução 250, nós número 4, aproximação. Ok, para 140, reduzindo 250, Gol 1888. São 3602, mantém aproximação, aguarde autorização. Aguardando, 602. Contra 299, decola 29, controle 1 no 9, decimal 8, bom dia. Dela adiante, obrigado, bom dia. Controle de Salvador, bom dia. Azul 4299, decolou na sua escuta. Bom dia, Azul 4299, contato radar na decolagem, suba para nível 360, até terceira saída Del, Leda, após direto bridge. Del, Lead, Leda e bridge, subiram para 360, Azul 4299. Atingindo 40, Gol 9888. Gol 9888, desça para o nível 060. 060, 8, 8, 8. Bom dia, tá faltando esse preparado do Uber, Whisky, corta corredor Axé. Bom dia, Whisky Bravo Zulu, contato radar, mantém corredor Axé, Caixa Prex, o Whisky Bravo Zulu. Axé, Caixa Prex, Zulu. Zulu informa que deverá manter-se a mil pés até a lateral de Veracruz devido a tráfego de aproximação setor sudoeste de Salvador. 20 mil pés até a lateral de Veracruz, é isso que Bravo Zulu. 7 Mike Eco Delta, prossegue espaço aéreo Golfo, frequência livre para coordenação local. Bom voo. Pode prosseguir direto da Elba, Azul 4299? Azul 4299, direto da Elba. Certo. O 982, desço para 2000 pés, autorizado sinal ILS X-Ray, forma estabilizada. 2000, autorizado X-Ray, vai reportar estabilizado, bom, no 982. Strip 5414, desço para 3000 pés, altímetro 10012, livre da restrição de altitude em Itate. Ok, direto 3000 pés com 1012. Trip 4-4, pedimos voadura direto, já tem referência? 4-4, subvetoração para final, voo pro 050. Nesta fronteira interceptar o curso do localizador em Duna. Desça para 2000 pés e foco estabilizado. Pro 50, para o localizador, reportará estabilizado o trip no par. Controle Salvador, é o Guardião 06. Guardião 06, controle, prossiga. Decolou do CAB para o centro de comissões, 04 a bordo. Na vertical de Tua Sul, quem é que pede? Forme visual com carro para o pouso, guardião 06. Vamos olhar visual com campo de pouso, guardião 06. Paulo Salvador, para 3602. 3602, Alfa Quilo, no Pátio 3, aguarde instruções. Alfa Quilo, aguardando instruções, Pátio 3. Entrevista portão 7, taxi Alfa, Quilo, Pátio 3, após ingresso no pátio principal, portão 7. Alfa, Quilo, ingressa no pátio, portão 7, 3602. Escreva das instruções, quem está por 2304, fotocópia. Transiga. Brasília, autorizado nível 380 via uniforme Zulu 17, colado a pista 10, primeira curva direita, saída gole, transição Ofito, frequência de controle 199.8, transponda 5110. Zulu 17, gole Ofito, 5110, 198, 3304. Decola da 10 e primeira curva é à direita. Chame para o Chubeca Sinal, 3304. 10 direita, gole, Ofito, chamará para 3304. Tango de Abravo, controle. Tango de Abravo, na tua. Está retornando a Salvador, confia. Retornando a Salvador, está 7 milhas para pouso. Certo. Prossegue pelo setor norte, ingresso circuito e laboratório instalador no decimal B. Bom pouso, tanque de abraço. Ah, bom dia. 982, completo final ILS X-Ray, pistão 90, chame torre instalador no decimal B. Bom pouso. Muito bem, obrigado. Siga, tanque de abraço. Pelo setor norte, está aproximando pelo setor norte, está a 6 milhas para pouso, a 3 minutos para o pouso em Salvador. São Índia Bravo, manter aproximação, reporte 2 milhas, na final 7. Vou dar 2 milhas, se autorizado, vai direto no 4-4, sem interferir na 7. Trip 4-4, correção de deriva, 10 graus à direita, para 060, forma estabilizada. 060, reportará estabilizado, trip. Autorizado, pushback, acionar, chame taxa, web. 190 Norte. 190 Norte, gol 1888. O helicóptero aproximando agora a sua posição 10 horas, mantendo 500 pés, ele vai pousar no pátio adjacente sem interferência com a sua aproximação. Vento 040 graus, 08 mais, livre pouso sistema 0, gol 92. Livre pouso 10, gol 92, sentido tráfico. Reduz a velocidade para 1970 nós. Desce para 2000 pés, altímetro 1012, autorizado o localizador 1888. Reduz 1970 para 2012, está estabilizado, bom 1888. Do 4299, chame agora centro Recife, em 13325, alternando 125, não tem bom. 3325, 25, obrigado, boa tarde, bom dia. Estabilizando no localizador, já avisou com o campo, trip 14. Chane, trip 514, complete final, chane 2, roda no décimo meio, bom posto. 86, deixa lá no lugar. Abaia até 4861, chame agora, centro Recife, em 126, décimo zero. Tá bom, bom. Bom dia, senhor, agradece, 2600. 3514, mantém aproximação, guarda pista livre. 4. Zulu, a partir da lateral de Veracruz, autorizado para seguir nível 085 e direto Lençóis. Solo 38, Solo 12, 19, bom dia. Vente 119, voo 92. Esquibra Azul, autorizado prosseguir em rota 085, Esquibra Azul. Pouso 5494. Qual o vento, senhor? 020 graus, 069. Ok. Sangue de Bravo, solo controlado para o Cor. Sangue de Bravo, solo 38, frequência livre, bom dia. Bom dia. Bordo 415, alternando com o fecho. Yeah. Até o ponto de espera, dona Zero Livre, altímetro 3012, lá 18,6, bom voo. Tem um táxi até o ponto de espera da 10, ponto de espera 18,6, WebJet 58, 11, bom dia. Papa Romeu, Tango de Bravo. Bom dia, Tango de Bravo. Entrada pátio 4, funcionado já. É uma nova decolagem, só que sobrevoa em cadeia. Para copo, Tango de Bravo. Alô, Chané, 6311, box 1 do pushback de salamento. Na ILS X-Ray 390, chama agora a Torre Salvador 8, 8 6, bom pouso. 8 6, bom. Autorizado, chega aqui a sala. Voz do Volta autorizado, Alfa 63, ou nona. Zuno, passa do nível no 50, chama agora Centro Recife 1260, tá bom, bom. 1260, confirma. Firmo, 1260. Muito grato. É o retorno. 098. Bem lembrado, decola pela noite, meu pé. 0121 no transporte, 186, torre, 198 é o controle, também lembrado. Teu B? Teu B de 4 a bote, né? Gente, agora chama a torre, bom voo. Prato. Espera da 1-0, Bruno. Objetivo 8-1-1, tá pronto para decolagem? Totalmente pronto. O objetivo 8-1-1, a linha, aguardando pista livre. A linha mantém, 5-8-1-1. Tango India Bravo. Tango India Bravo, vento 030 graus 089, já parte fora do solo. Botará certo, fora do solo, Tango India Bravo. Objeto 5811, tem livreamento e decolagem, vento 030 graus 08 nós. Teve decolagem, 758 ou não? 35414, solo 41, solo 121, decimal 9, bom dia. Bom dia. Solo, bom dia, o trip 5414, livrou? É, remoto no 4 do pátio principal, trip. Remoto no 4 do pátio principal, trip. Sanguíndia Bravo, Alfa 42, controle 119, decimal 8, bom dia. Bom dia, tá retorno. Vasco de bom dia, é o Papa Romeu, Sanguíndia Bravo. É o 08, nós. Vamos tráfego helicóptero, afastando agora rumo norte, mantendo 500 pés. Usado pouso, 190, gol no 888. 5-8-1-1, decola 4-3, controle 1-1-9, decimal 8, bom dia. 9-8, bom dia. Cavalor, bom dia, WebJet 5-8-1-1, decola. Bom dia, WebJet 5-8-1-1, contato radar na decolagem, sou para nível 3-4-0, mantendo o perfil da saída da EL, Leda de Deve. 340, mantendo o perfil da EL Leda Bidev, objeto 581. Estou de Salvador, bom dia, Guará 04. Gente, garantido. Bom dia, Guará 04, contato radar, desça para o nível 100 na proa de Amã para a chegada Amã, Guará 04. Desça para 100, proa de Amã para a chegada Amã, Guará 04. Cinco oito nono, pode voar direto da EL, senhor. Autorizado, Leda, 5-8-9. Leda, 5-8-9. Gol no 888, solo aos 44, solo 121, decimal 9, um bom dia. 219, bom dia. Gol no 888, Oliva, na escuta. 1888, ingresso naquilo, pátio 3, assim que o Airbus 2 sinal liberal, se tem ingresso no portão 3. 5, equipamento 5. Cliente Guarani 4. 888. Brasilu informa tráfego, 11 horas, 17 milhas, rumo este. Esse é descido até o nível 100, equipamento brasileiro. Falou Xané 63, ONU ONU para o táxi com 109, 4 horas, alterna Galeão. M3 ONU, livre até o ponto de espera da 10, na torre 1862, altímetro 1012. Livre ponto de espera 10, 186, obrigado. Xané 63, ONU ONU, ponte espera 1-0, na pronta decolagem. Xané 63, ONU ONU, a linha decola, vento 030 graus, 082. Vem decola, 63, ONU ONU. Sim, mantém uma centena, agora 04. Gente, aguarde, superando o tráfego, agora 04. 4, livre acionamento, chamar para o posto. Para 04, tráfego superado à esquerda. Chega descida para o nível 040, altímetro 1092. Autorizado 040, agora 04. Objeto 58 no 1, chame agora centro Recife 3325, antena 251, bom voo. 3325, 251,